Sonia, robô 9040, na final da 10. Bom dia, 9040, tem contato visual, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é calmo. Informe o Boeing em cheque de motores na taxiway Golf, se possível, libere antes da Golf. Cheque 9040, está baixado, checado. Cheque da Golf, opera em condição. Afirmo. Cheque, livre pouso 9040, foi elétrico. Ocean 6225, continue approach, stand by your navigation. The transformation, there is a crash in taxi Golf, check engineers. If you are able, leave the runway before taxi Golf, okay? Okay, this plane, before Golf, navigation via Foxtrot Ocean 6225. Thank you, sir. Gol 9040, me fala o seu jeito, livre direita 1211. Direita 1211, no Gol 9040. Ocean 6225, can 81014, windy, calm, clear to land runway 10. Good runway 10, 6225. 谢。 Sigo autorizado 360-21 e agora da 10 com a direita no perfil da água, Elefa, 5150, transponder, controle em 19-80. Confirmando portão 3. Chama pronto. 9040 da voo Juliette, portão 09. Juliette 09, voo 9040. São Salvador, aqui é o Gol, Golf India Whisky. Prossiga, Golf India Whisky. Chamando para término do cheque dos motores, tá? E solicito autorização de reboque da aeronave para o pátio principal, o Finger número 7. Certo, está autorizado até antes da Juliette, pelo passagem de aeronave que acabou de pousar. Reboque da aeronave até antes da Juliette, o Golf India Whisky. Certo, senhor, pararei antes da Juliette. Ocean M6225, good morning, taxi via Alpha, report checkway Juliet. Alô, Salvador, bom dia, tá 3171 no centro da Bolsa e Guarulhos, nível 340. Aprovado 320, o 3171. Copio 32 ou guarda a continuação 34? Não, copio 32 mesmo. Só um minuto pra cópia, prepare dela. 171, agora sim, pronto, copy. Copy, obrigado, 671. Guarulhos autorizado 320, eu pedi 190 até Taubaté, decola da 190, curva direita, no perfil da Gael Leda Mótica. Aciona 51145 no transponder e o controle em 119, decimal 8, decimal 30. Autorizado 320, Salvador, decola da 10, curva na direita, com o Gael Leda Mótica, perfil do 10, Taubaté. 5145, transponder, controle de 1935, pronto para puxar o estacionamento 06, essa 317. Meia dúzia autorizada, senhor pronto, tá? Chamaremos. Ah, 317. Para 3597, Cote Brasília. 597, vai para a vira, prepare a volta no Cote. Obrigado, aguardando o Cote 3597. Para o táxi, 3171, 71, Livestar 71, Índia, Ponte Serra 1895, ajuste 1014, boa viagem. 71, Índia, 1914, 093, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é calmo. Está baixado e travado, pouso na 10, a pista está toda em extensão. Pista operando em toda extensão. Afirmo. Obrigado, senhorita, livre pouso, 093. Para ultrapassar o corte. Afirmo para superar o tráfego da sua frente, está autorizado aí, Kilo, pátio 3, chama para ingresso no principal. Kilo, pátio 3, chama para ingresso no principal. Só 3517, copia. Copia, 3517. Brasília, autorizado 360, via Pedro 17, até a fina, pode direto. Decola da 190, curva direita, no perfil da água, eleva. 5162, o transponder e o controle em 119, tomar o 3. Autorizado Brasília, nível 360, aerovia Pedro 17, até a fina. Pode conforme o plano, decola da pista 10, curva direita, saída água, eleva. 5162 transponder, controle 119-35-35-37. 3507, correto, chuva pronto para estiver funcionamento, gate 4. Gate 4, já está pronto para funcionamento. Gente, inicia no 4, está por trás. Inicia no 4, vai chamar atrás 3507. Como que manterá a posição na sede do Pátio 3, de forma a deixar a taxa de direto livre? Seu portão previsto é o 04, aeronave só está emitindo push agora. Ok, vai deixar a direto livre agora dentro do Pátio 3, no 093. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Golf Eagle Whisky. Informando que já estou na, antes da Juliette, senhor, pronta para ingressar no pátio principal. Agora só que a posição foi modificada. Era para 7, agora agora é para posição número 3, após a saída do azul. 7. Então mantém essa Juliette, o azul já copiou, porém não entrou o chão. Aguardando aí, Ataque está 3517, POB 139, altera na Ribeirão Preto, autonomia 3:20. 17 direita Índia, ponte espera 1895, ajuste 1014, boa viagem. Direita Índia 1895, 10014, bom dia 3517. Voo 1093, pátio 1 até o 04. Pátio 1 no 04, 04. Cuidado com esse momento, azul 4040. Azul 4040, coordena com a equipe de solo, fazer a nave da Azul, parqueia à sua esquerda no 4, inicia no 3, chama ataque. Coordena, pode ir lá pro 4, 4. Wilson 3517, ponte 0 no 0, pronto. 3517, bom dia, linda, cola, pistão no 0, Zé Ficado. Linda, cola, pistão no 0, Zé 3517. Controle 57, controle 19, decimal 35. 19:35, da 3597. Rio 5973, motor elevador. Rio 5973, continua a aproximação, vai dar autorização para pouso. Teste. Direita Schmidt, na Torre do Goiás. Dentro calmo, tem livre pouso na 10, altímetro marca 1014. Fechado, livre pouso, claro, 10. Está condicionado após o pouso do trator da Rio, a linha e mantém em pista 10 do 4040. Aí no chão 01, livre direita 1, 2, 1, 1. Direita 2, 1, 1, 7, 4, 3. Bom dia, 5973, abrindo o programa, sua escuta. 5973, bom dia, táxi via Alfa Juliette, Alfa Kilo Paz 3. Alfa Kilo Paz 3, Alfa 3. Gente, bom dia. 040, decolou 03-7019-35, controle. 1935, controle, azul, 4040. Salvador, bom dia, Alisson Cargo 6570. Bom dia, Alisson Cargo 6570, conhecimento para o senhor, só na porta, passando externo, sempre embaixado e travado. Reportado aí, 6570. Passando externo, baixada travada, essa merda, 6570. Sem cabeça, cargo 6570, livre pouso, pista 10, o vento variável com 2 nós. Livre pouso no 0, 6570. Bom dia, Oceano 62, 1, Galeão 360, Gol. Verume aguarda, rota número 2. É o Verume aguardando, 62 no 1. Terceiro 1, autorizado Campinas, curva 30, o carro da 50, seguindo a curva direita, seguindo da Ana da Mótica, o testado 14-1-0, está curvado, passa 14-1-6, conforme a 1, adiciona 5-1-6-4, 19-8, controle. Santa Guarda, 2404, Cidade Branca. Confira autorizado, nível 360, decola da pista 10, com primeiro curva à direita na subida A, extensão left, intercepto 14, nível 21 e segue conforme a rota. 5404, código transponder, 119, decimal 3533. Autorizado, Da Elisa Irumi. com estacionamento no 963. Brasília, nível 360, no colo da pista 0, com curva direita, seguida Arbor, depois o voo Elephant, intercepto 2117. Aciona 5405519, decimal 3542. Voo 985, autorizado Brasília, 360, reclamando a 0 com curva direita, Arbor Elephant, 2117, 5405, transponder 1935, controle, voo 985. Confirmando, sequência do controle agora é 119.35. Autorizado, nível 380, na cola da pista 0, primeira curva direita, na subida A, ponto voa Elefa, e voa curso 17. Aciona 5407, controle 119, decimal 35, formação até correto. Está autorizado Brasília 380, decola da 10 curva direita, agora Elefa, após a curva 17, 5407 no transponder, 1935 ao controle de Salvador. Hello, Paul Brown, Russian 6211, the 567, cut up. 105. Push back and start.